Galeragem Podcast. Olá, eu sou o Neto e estamos começando mais um Galeragem Podcast. Aqui comigo, Rafael. Salve, galera. Rafael, só pra explicar pra galera, esse é o nosso quinto programa. Agora é pra valer. Os outros a gente tomou como base, fez um piloto, porque foi um projeto que a gente gravou com um programa de rádio. O projeto não foi pra frente. Então a gente resolveu dar continuidade aqui na internet, através de podcast, certo? Então é isso. Fala aí, Rafael. Nosso tema de hoje é... Hoje o assunto é séries que você precisa ver. Você está ouvindo Galeragem. É isso aí, a gente separou aqui 5 séries que do nosso gosto pessoal, é claro que tem muitas outras que a gente assiste, mas essas são especial de alguma maneira. E então a gente vai falar um pouquinho de cada série e tal e algumas curiosidades sobre elas. Pra começar, vou falar aqui da primeira série que eu comecei a acompanhar. Tudo começou com essa série, Dr. House. A série é sobre um doutor aí, né, que faz diagnóstico de doenças raras, essas coisas. Ela é uma série muito bacana. O protagonista ali que faz o House, ele tem uma personalidade bem caricata, bem diferente. Ele é um cara rabugento, sarcástico. E a série me encantou de alguma maneira. É muito devido a isso, por causa dessa personalidade dele. Ele é um cara, como eu falei, sarcástico. Ele tá sempre zoando. Muito bacana. Depois, quando a série acabou, eles fizeram um especial sobre ela. Muito bom. Eu recomendo muito essa série, cara. Ela, além do relacionamento dos personagens, né? O House, ele tinha a equipe que trabalhava com ele. E ele vivia pregando peça na equipe, porque na cabeça dele, isso aí estimulava pra ele se tornar um médico melhor, vamos dizer assim. Quem sofria com isso era os pacientes, né, cara? Que ele descobria a doença do cara, mas ele passava um sufoco na mão dele. E a série é cheia de curiosidades, cheia de easter eggs aí pra quem gosta. Né, Rafael? Tem algumas aí, né? É isso aí, cara. Uma delas é que a série foi inspirada na coluna O Diagnóstico, que é uma coluna publicada no New York Times, e ela visa investigar doenças raras. É isso aí. É, outra curiosidade, assim, ó, o criador da série, David Shore, ele é um cara que ele curte muito Sherlock Holmes. Então, se tu pegar a série aí, tem várias coisas que tem tudo a ver com Sherlock Holmes. Por exemplo, esse negócio da descoberta do diagnóstico. Tem muito de dedução, né? Investigação. Exatamente. E dedução. Observação, como era o sistema mesmo de... Mesmo método que o Sherlock Holmes usava pra desvendar os seus crimes. Isso. Pra citar um easter egg aí, ó, que tem tudo a ver com Sherlock Holmes. House, o apartamento do House, 221B. Assim como a... 221B da Baker Street em Londres, que era a casa do Sherlock Holmes. Do Sherlock Holmes. Ele tem uma relação... Ele só tem um amigo, pra falar a verdade. Assim como o Sherlock Holmes. No caso do Dr. House é o Wilson. James Wilson. Isso. Então eles teriam essa troca e uma relação bem como o Sherlock Holmes tinha com o Watson. Que, assim, não dá pra entender aquela amizade, né? Porque de amigo ali não tinha nada. Ele só queria ferrar o Wilson. E o Wilson aceitava isso aí, né? E o gosto do cara pelo Sherlock Holmes é tão grande que, inclusive, as iniciais dos dois nomes combinam, né? Isso. Começa com J e W. É, e também House é uma referência a Holmes, né? Que na Inglaterra... No inglês da Inglaterra é similar a home, né? Isso. Quer dizer casa. E no primeiro episódio, a primeira paciente, o primeiro caso que ele resolveu, o nome da paciente era Rebecca Adler, em referência a Irene Adler, que foi o grande amor de Sherlock Holmes, né? Isso mesmo. Então, ó, tem várias outras easter eggs, vamos dizer assim. Só pra constar também, acho que o papel caiu tão bem pro Hugh Lawler que... Isso. Porque ele se diz um cara rabugento, é. Exatamente como é o Dr. House. Ele diz que o personagem tem tudo a ver com ele, né? É, também os médicos aí vão reparar que ele usava bengala, ele manca, né? Também é uma referência a Sherlock Holmes, que no caso seria o Watson, que mancava. E ele usava bengala na mão errada. Porque o certo é tu usar não na perna que tá mancando, é na contrária. Mas uma decisão dele, como era o ator ali, então ele decidiu usar ali. Ficaria, não sei se melhor pra ele, ou achou que ficava mais legal. E ele começou a ter também alguns probleminhas com isso aí, porque, né? 8 temporadas aí mancando. É, um tabloide publicou isso aí, né? Mas nada se confirma por enquanto. É. Pelo menos, eu acho que fora das gravações ele parece estar andando normal. É, parece, né? Tem muito em comum também com Sherlock Holmes, é o negócio da música. Eram hobbies que eles tinham. Sherlock Holmes lá tocava seu violino, House tocava piano e guitarra. Era muito bacana aí quando ele tava tocando lá a guitarra nos episódios. Outra, um easter egg aí, vamos dizer, que tem a ver com a série, é que em um dos episódios de House, é um dos pacientes atira nele. E o nome desse paciente era Moriarty, que no caso é um professor Moriarty, dos grandes vilões aí da série de Sherlock Holmes. Outra curiosidade aí sobre David Shaw, que ele é fã também aí de Steven Spielberg, né? A produtora dele se chama Bad Hat Harry, que é uma referência ao filme Tubarão de Steven Spielberg, certo? No final do House sempre aparece lá um videozinho, o cara fala pro velhinho lá, "That's some Bad Hat Harry." Então é referência a esse filme aí do Tubarão. Mais alguma curiosidade, alguma coisa sobre House? House é isso aí, uma série super show de acompanhar e vale a pena ver. Vale a pena, o personagem, o protagonista é demais, os relacionamentos que giram em torno dele. Tem muito personagem bacana que vai entrando na série depois, durante as temporadas, né? Eu não vou falar muito porque a gente vai evitar dar spoiler, mas assista, vale a pena. É isso aí, Dr. House. Muito bem, quando o House terminou, como eu tava muito acostumado com aquele personagem sarcástico, aquela coisa toda, eu fiquei meio que órfão, né, de uma série assim. Porra, e agora acabou, o que que eu vou ver e coisa e tal. Pesquisando aqui ali, eu descobri Elementary, que é uma versão mais moderna de Sherlock Holmes, né. Tem a BBC também faz uma série sobre Sherlock Holmes, passa em Londres, tem mais a ver com a história original. Esse Elementary que eu tô falando aqui, ele se passa em Nova York, agora moderna, dos dias atuais, e Sherlock Holmes é um consultor da polícia, na verdade. Na minha humilde opinião, se é que ela vale de alguma coisa, comparando ali os filmes, né, do Sherlock Holmes com Robert Downey Jr., certo? E a série Sherlock Holmes do Benedict Cumberbatch, lá, que faz o Sherlock. E esse da Elementary, quem faz o Sherlock Holmes é o Johnny Lee Miller. Pra mim, o melhor Sherlock Holmes aí, disse que eu já assisti trejeitos deles, os tics que ele tem. É muito interessante, tu vê aquele cara, personagem todo travado ali, tu vê que ele parece que ele tá toda a vida desconfortável. E, né, Sherlock Holmes era assim, né? Nas histórias e tal, ele era um cara que ele não se enquadrava no mundo ali, desse jeito estranho. Tem algumas diferenças da série original, né, Rafael? Uma delas é o personagem de John Watson, que na série Elementary é interpretado por uma mulher. O personagem é Joan Watson, interpretado por Lucy Liu. É. E as Panteras. Isso. E assim, ó, o produtor, o criador da série, resolveu fazer isso porque pra mostrar que um homem e uma mulher podem trabalhar junto. Eu assisto a série e realmente é o seguinte, ó, eles não têm um caso amoroso, né? É só uma questão de admiração. Isso é bacana na série, trouxe um elemento diferente. E tô na torcida, né? A série tá na quarta temporada, tô na torcida pra eles não caírem na besteira de ter um relacionamento amoroso, que daí, na minha opinião, vai acabar com a série. Uma coisa ali sobre Elementary que eu particularmente não gostei é o seguinte: Irene Adler e Moriarty. Pra mim, eles abordaram esses dois personagens aí de uma forma que, não sei, não ficou legal, não me agradou, porque já conhecia as outras histórias, então não me agradou. Lucy Liu é muito bem no papel ali de Watson, e tipo assim, ó, diferente da série da BBC, Sherlock, tu vê que o Watson lá, ele não tem uma evolução como detetive. No filme, o personagem Watson, ele também, ele fazia algumas deduções, alguma coisa assim. Na série da BBC, tu não vê isso. Ele é mais um cara, um militar mesmo ali, praticamente um guarda-costas. No Elementary, a personagem da Lucy Liu, a Joan Watson, ela tem essa evolução como detetive. Em alguns casos, ela consegue resolver até alguns casos que o Sherlock passou despercebido. É bem interessante isso aí, né? Então, tu mostra realmente ali trabalhando junto, entendeu? Uma equipe. Não o cara sozinho lá e tipo ali o Watson só de enfeite, vamos dizer assim. Eles têm uma relação complicada também, como é normal de Sherlock, né? Mas a série vale muito a pena ver. Como eu falei pra quem aí curtiu House, com certeza vai curtir Elementary. É por isso que eu já botei na sequência aqui pra gente falar, porque realmente é uma série. Os trejeitos ali dos personagens são muito parecidos. E Johnny Lee Miller é o cara. É o Sherlock Holmes aí que a gente quer ver. Galeragem! Diga aí, Rafael, histórias de terror, curtes? Quem não gosta de filme de terror e história de terror, né, cara? Pois é. E se você, como o Rafael aí... Como o Rafael ficou estranho, né? Mas se você também curte história de terror, uma série aí bacana pra você assistir é Penny Dreadful. Ela mistura vários personagens clássicos aí do gênero terror, certo? O nome da série, Penny Dreadful, tem uma curiosidade sobre ele, né, Rafael? O nome é inspirado a série, na verdade, né? É inspirado numa série de revistas Penny Dreadful, que eram publicações periódicas, que era feito a custo bem baixo para poder ser vendida para a classe trabalhadora inglesa. Servia meio que uma válvula de escape para a vida sofrida do povo naquela época ali, com o avanço da industrialização e a falta, né, dos direitos humanos e leis trabalhistas que proporcionassem uma expectativa de vida melhor, né? O entretenimento que eles tinham, né? Era bem barato, custava um centavo, por isso o nome, né? Centavos do Terror, Penny Dreadful. E é como eu falei aqui, a série mistura vários personagens clássicos aí das histórias de terror. Por exemplo, Dorian Gray, pra quem não sabe, ele é aquele personagem que ele é imortal. Tudo de mal que ele faz e tudo, ele é absorvido por uma pintura, um autorretrato dele, né? Esse personagem faz parte da série, ele tem uma participação importante aí na primeira e na segunda temporada. Mas tem outros personagens também. Drácula, né? Que é mais clássico que Drácula, né? Eu acho que é impossível, né? Ele aparece na história também. Outros personagens que aparecem, deixa eu ver. Victor Frankenstein. Esse do Victor Frankenstein, pra mim, é o mais legal desses clássicos que aparecem ali. Porque mostra bem ali mesmo a relação dele com o monstro, né? Criador e criatura. E isso aí é bem bacana na série. Outros personagens que aparecem, o Van Helsing, né? Caçador de bruxas e demônios lá. Ele aparece na série numa participação pequena. Fico na torcida aí pra realmente, de repente, ele aparecer mais. Bruxas, demônios, lobisomem. Tudo isso aparece na série. Tem o personagem também, o Ethan Chandler. Isso. E é engraçado, mas eu acho que quem tem aí 30... nessa faixa de idade deve ter visto Um Lobisomem Americano em Londres. Isso. Era um filme bem trash, né? Terror, com aquela pitada de humor negro. E esse personagem se inspira nesse lobisomem desse filme, né? Isso. Essa história é bem bacana. Esse cara também, o Ethan Chandler, esse personagem aí também é bem bacana aí na série. Ele tem um conflito interno, né? Negócio de monstro e tal. E uma... Como todo lobisomem, né? Todo ele sofre essa crise de identidade. E também... Sabe ser homem ou lobisomem? Como é que tem uma música do Ney Matogrosso assim, não tem? Depois eu vou procurar a música aí. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. E é o seguinte, o personagem principal, ela é vivida pela Eva Green, muito boa atriz. Ela fez aquele filme recentemente aí, o 300, o Nascimento do Império, ali ela fez a Artemisia. A personagem dela é Vanessa Ives, personagem mais atormentada da história ali. Toda a história gira em torno dela, na verdade. Uma história de terror clássica pra quem é fã do gênero, pra assistir em noites chuvosas aí, comendo uma pipoca. Nossa senhora, cara, esse estilo, cara, chama a gente pra frente da televisão, né? Quem gosta de terror, acho que todo mundo gosta, né? Todo mundo tem aquela sensação gostosa quando dá aquele friozinho na espinha. Né? Isso, alguns têm medo, mas mesmo assim não resistem. Não resistem, né? Vão assistir. Então, essa é pra você, Penny Dreadful, baseada em clássicos do terror. E se você gosta de batalhas sangrentas, muito sangue, cenas de sexo e outras coisitas mais, eu tenho que dizer pra vocês pra assistirem Vikings. Essa série, me perdoem aí os fãs de Game of Thrones, mas pra mim a série é bem melhor que Game of Thrones. Tem toda a intriga de política. Já vou arrumar a briga aí já, né? Eu acho que o Rafael aqui, fã pra de bater Game of Thrones, tem que ser bom. Então ela tem aquelas intrigas de política ali no meio, tem várias batalhas. A série conta a história ali de Ragnar Lothbrok e os vikings daquela época ali, que a história é contada. Eles eram praticamente saqueadores, né? Eles viviam de saques. Então eles invadiam algumas terras lá, pegavam os espólios, ouro e aquela coisa toda, pra daí poder plantar e aquela coisa toda. Na época, o que acontecia? Eles respondiam um chefe, e o chefe só mandava pra eles pra um lugar só. E esse Ragnar teve a ideia de explorar outros lugares, né? No mar. A história começa a se desenvolver a partir daí. Ele descobre uma nova maneira de navegar nos mares. Tem um construtor de barcos lá, amigo dele, o Flock. Ele constrói um barco ali que aguenta, né? Essas grandes viagens longas. A história desenvolve a partir daí. O Ragnar, ele é um personagem muito interessante, porque é o seguinte, ele pensa além do tempo dele. Se tu começar a ver a história e acompanhar os personagens, tu vai ver que ele tá sempre além, sempre pensando à frente. Os outros personagens fazem algumas besteiras ali e depois ele explica pra eles, ó, tá vendo? Se tivesse feito como eu havia falado, tudo daria certo. Ela é muito interessante, ela é baseada em fatos históricos. Ela foi desenvolvida pro canal History, apesar de que ela passa no Net Geo. Então ela é muito interessante. Ela é uma verdadeira aula de história, né? Porque todo esse episódio aí da história da Inglaterra, de invasão dinamarquesa, tudo isso aconteceu aí. Outra coisa bem bacana da série é que daí ela já trata esses conflitos aí de religião, porque, né, eles começam a invadir a Inglaterra lá e já são um povo cristão. O povo do norte ali, os vikings, eles têm os deuses ali, Thor, Odin, toda essa mitologia, né? Ragnar aí, já uma curiosidade, ele se considerava filho de Odin, um cara especial. E esse conflito religioso que tem na série, mesmo pra quem não gosta de religião, não tem muito interesse, mas é muito bacana de assistir. Tudo que gira em torno disso aí, dá um papo legal, faz tu pensar em alguns momentos. Então eu gosto muito disso aí. Ela tem algumas curiosidades também, né, Rafael? Por exemplo, ali a gente falou que ela é baseada em fatos históricos, o figurino, né? A série é bem detalhista na reconstituição da época. Tem um trabalho muito bom de direção de arte, figurino e maquiagem. Cada episódio, para reproduzir assim, todo esse detalhe aí, custa 4 milhões de dólares. Cada episódio. Em torno de 16 milhões de reais. Dá pra fazer altas produções pra nós aqui. É brincadeira, anda. Dá pra fazer alguma novela da Globo. Nossa. E é o seguinte, o Ragnar, ele é um cara que ele é um fazendeiro no começo da história. E ele começa a se desenvolver e ele começa a adquirir poder. Mas o engraçado é que ele se torna poderoso, não por uma busca pessoal dele, mas por causa dos personagens ao redor. Pra defender alguém, pra ajudar outros e tal. O Ragnar, historicamente falando, ali, ele é um meio que uma lenda nórdica, né? Ele diz ali que ele é um personagem que não... Um rei Arthur da Dinamarca. É, vamos dizer que sim. E, tipo assim, ele não viveu muito, ele morreu novo. Na verdade, eu acho que a maioria lá morria novo. Morria novo, né, cara? Tinha disso, né, antigamente, que por causa das batalhas. Sim. Historicamente falando, os personagens que mais tiveram sucesso como conquistadores ali foi mais os filhos dele mesmo. Então fica ligado na série, ela é bem bacana. Não vou dar spoiler aqui, mas o final da terceira temporada é incrível, tá? Não perca Vikings, a história de Ragnar Lothbrok. E seguindo para a próxima série, se você reconhece essa música aí que tá no fundo, já sabe o que a gente vai falar. Qual é a próxima série, Rafael? Game of Thrones. Game of Thrones, a série aí que divide opiniões. É, cara. Tem gente que é apaixonada e tem gente que não dá muita importância, né? Mas é, com certeza, no mínimo, uma grande produção, né, cara? Grande produção. Acho que essa série abriu aí uma oportunidade para outras produções que vão vir, porque deu certo na televisão, vamos dizer assim. Isso mesmo. Uma grande produção. É, antes só se gastava esse dinheiro aí, só se via gastar com filmes, vamos dizer assim. Isso. E agora... Tá surgindo um monte. A própria Vikings, que a gente já falou aí... Isso. Também é um... É um pós-Game of Thrones, né? É. Não tá fazendo aquele sucessão todo, até não. Porque também, talvez, o canal que passe, né? O canal que dá mais audiência, né? Com certeza. Mas é um baita seriado. É, e o Game of Thrones, ele é baseado numa série de livros do escritor George R.R. Martin. Crônicas de Gelo e Fogo. Isso aí. Já leu algum livro, Rafael? Cara, eu ganhei a coleção de presente de aniversário da minha esposa, mas não li ainda. Eu, particularmente... Eu acho. 15 ou 20 páginas do primeiro. E o livro, o quê? Eu acho que tem mais de 300 páginas aqui lá, né? Tem figurinha, não? Nenhuma figurinha, cara. Nenhum desenho não tem. E é o seguinte, eu, sinceramente, depois de ver a série, quem sabe até me interessa em ler os livros. Mas senão tu já vai tomar spoiler da série, tu fica sabendo, tem um pessoal que fica comparando, ah, isso aqui saiu no livro, na série foi diferente, e eu não gosto dessa comparação. É, aí já vem aquela crítica destrutiva, né? E tem muito disso também. Eu acho que quem gosta de ver série, tipo assim, escuta uma notícia de que vai surgir um seriado ou filme baseado em algum livro, cara, espera ver o filme. É. Depois lê o livro. Eu acho que é menos decepcionante. É verdade. A série, ela passa na HBO. É uma série pra adulto, então tem sexo, tem violência, decapitação. Muita violência. Sexo e violência explícito. E também é uma crítica. Algumas pessoas criticam quem lê o livro, principalmente. Que algumas cenas de sexo eram irrelevantes na história, então não deveriam estar ali. Mas é aquela coisa que eu digo. Livro é livro. Televisão é outra mídia. O cara tem que pensar diferente. Então, eu acho que por isso que não compare. Assista a série. E depois, se você quiser saber mais sobre os personagens, aí então você lê o livro. Mas é só pra esclarecer, cara, eu li o primeiro livro e as cenas de sexo são detalhadíssimas pelo autor. É? É. Tudo que envolve a cena é detalhado, cara. Então, assim, Nesse lado, a série retrata perfeitamente o livro, tanto nas cenas de violência quanto nas cenas de sexo. Falando em decapitação, uma curiosidade aí sobre a série é que, se você reparar bem, foi um cara detalhista, se apegar aos detalhes. Em algumas cenas que tem cabeças decapitadas, colocadas em estacas, né? É, tem uma cabeça ali que talvez alguém conheça. Que um é olharzinho do... de perfil do grande presidente aí que... George W. Bush, um easter egg aí na série, que ele aparece ali, depois a gente começou a comparar as imagens e realmente, não sei se é proposital, mas é idêntico de perfil. Com certeza, provavelmente já tinha uma cabeça de cera ali no set de filmagem pegado, né? Com certeza. Só botaram um cabelinho. É, a série, eu gosto da série, gosto muito, recomendo pra quem gosta de batalhas épicas e esse negócio de política também, envolve muito isso. A única decepção da série é que, se você é um cara que se apega muito a personagens, essa não é a série desapega, pra você. Desapega-se, porque ele é muito morre constantemente. É muito provável que ele vá morrer. O cara, eu não sei... Ali tem uma curiosidade ali que diz que ele prefere o sexo à violência, mas eu não sei não, eu acho que ele tem um fetiche aí pra matar pessoas. Matar, Fica ligado nesse cara aí. Os caras que interessam na história. É, a história tem tem dois lados da história, vamos dizer assim. Tem a disputa pelo Trono de Ferro, que é pra quem vai reinar sobre os Sete Reinos, em King's Landing, né? Isso. Na parte norte do mapa, vamos dizer assim, uma outra história se desenvolve ali. Porque aí já é uma coisa mais mística. Tem ali os mortos vivos e gigantes. Essas partes ainda não se encontraram, vamos dizer assim. Já os dois lados falam, sabe, né? Quem ali no reino, ali no King's Landing ali, o pessoal sabe desse negócio lá do norte, desse muita gente que ronda. Muita gente, muitos personagens levam isso como puro misticismo, né? Isso. Mas não é. Todos os personagens, o conto ali dos vagantes brancos, que são mortos vivos, existem mesmo. E esse misticismo também tá muito ligado aos dragões, né? Também. Outra coisa bem interessante. Que também tem os Targaryen, Targaryen, né? Que são personagens ali, uma casa, um clã, vamos dizer assim, que sempre... Que já reinou, né? Já reinou e sempre controlaram dragões. Tem uma personagem ali, a Daenerys Targaryen, que ela é a mãe dos dragões. Então, depois ali que chocou ali os ovos dos dragões dela, é que esse misticismo ali do norte começou a realmente aparecer, né? Eu gosto mais dessa parte aí da história, confesso. Isso ali, eu tô esperando aí, já tá indo pra sexta temporada, e eu não vejo a hora desse vagante branco aparecer e cair na porrada ali. Até porque, né, cara, o outro lado da história é pura política, né? Pura política. E como a gente já tá com isso aqui bem cheio, isso aí a gente já parte do Brasil, né? Já baixa o nosso probleminha aqui, tem que ver na televisão. Mas beleza, até isso, cara. Tem grandes personagens ali que, se fossem políticos hoje, acredito que seriam bons políticos. Bons políticos, grandes. Como o Tyrion Lannister. Lannister, que ele é um anão, né? Pra quem já viu a série, já sabe o que a gente tá falando. Quem não viu, ele é um anão, então ele não é muito em batalha. Respeitado, né? Não é, e ele também é desrespeitado. Ele é um cara que sofreu bullying na família dele, vamos dizer assim. Mas ele é um diplomata, é a palavra certa que a gente encontrou pra definir ele ali. Muito capaz, tem uma habilidade enorme nessa área. A grande realidade dele é que ele é um cara que, ao invés de se apegar a espadas, que era o que demonstrava força na época, a única opção dele era se apegar em conhecimento. Foi em cima disso tudo que se cria o personagem dele, né? A inteligência que ele tem é... Acima da média? Acima da média de todo mundo. Porque naquela época a sobrevivência era na base da força. É, então ele, pra sobreviver, já que ele não tinha força, então ele supriu essa necessidade com inteligência. E acredito que ele conseguiu bravamente. Nossa, muito bom, cara. Falando de volta do norte, tem na casa do norte lá, é os Stark, que daí já fica mais nessa parte do misticismo agora. Eles estão envolvidos também nessa treta aí política. Então, alguns personagens, na verdade, dos Stark, que seriam quem reina no norte, estão espalhados na série. Ainda não tem um real governante no norte, mas eles são personagens principais aí, vamos dizer. Chave na trama, eles são quem faz a diferença. É a família que vai fazer a diferença, com certeza, no final da trama. Assim a gente espera. Assim, né? A gente espera, né? Porque é bem imprevisível. É, se eles não matarem mais ninguém agora. Eu acho que deve estar sobrando dois ali, eu acho. É, e tem algumas curiosidades sobre a série bem bacanas, né? Os dragões ali, eles foram inspirados, principalmente quando eles vão pegar voo ali, né? Em gansos e gatos. É, a gente parou pra ver. Realmente, cara, o cara para pra olhar ali os dragão. Quando vão. começar o voo, parece um Gus mesmo. Exato, desengonçado. E outra curiosidade sobre a série, né? Como é uma série adulta, a gente já falou de sexo e tal, é que o elenco, ele tá recheado de estrelas de filmes adultos. Né? Premiadíssimas. É, nesse, não é qualquer coisa, nesse não. Esse lixo do cinema, né? Que a gente pensa que é só aquela coisa ali, né? Mas tem prêmios aí respeitados que são dados a atores e atrizes porno. Isso. O elenco que faz parte do elenco adulto do Game of Thrones ali, elas são premiadíssimas. No Game of Thrones elas fazem figuração, né? Pelo menos, sim, que eu saiba. Não vi nenhum. Não são papéis, são protagonistas, né? Não nenhum, nenhum núcleo papel chave, nada. E assim também, a gente vive na era da internet, então a possibilidade de vazamento de história, de tomar algum spoiler aí da história, sobre a isso história. Isso já aconteceu, tá? Em 4 episódios da 4ª temporada, os 4 primeiros vazaram. Causou um prejuízo enorme pra HBO. Sim, ela é a série mais pirateada do mundo, e o que gera prejuízo também, né? Porque a série não é barata pra fazer. Não. Só existem 3 pessoas que conhecem o final da história, e o autor ali, pra se proteger dessa desse coisa vazamento, ele tem uma maneira peculiar aí de escrever a história, Rafael? O cara escreve os episódios num computador que roda MS-DOS. Sistema operacional que deu um up aí na computação pessoal, vamos dizer assim. Esse computador que a gente tá usando hoje, né? É um sistema da década de 80 e 90. Ele usa um programa, um editor de texto chamado WordStar 4.0. Eu tive o desprazer de usar esse programa. No meu primeiro cursinho de computação, cara, eu tinha 13 anos de idade. Já faz 22. Usava o WordStar. É um saco pra mexer, mas tem uma vantagem pra ele, que o computador provavelmente não tem conexão nenhuma com a internet. Nada vai poder invadir. A não ser que os caras roubem o computadorzinho dele, né? Ou a faxineira. Esteja passando uma vassourinha. Pegue um disquete daquele bolachão e copie os arquivos. Acho muito difícil. Isso, né? Ou um celularzinho na hora que ele tá escrevendo aí, clac, bater a fotinha da tela. Vai pegar um pedaço, pelo menos. Pra quem já viu a série aí, tem o Aemon Targaryen, né? Mestre da Guarda da Noite, que é irmão do Aegon Targaryen, que é o Rei Louco na série. E o cara, na vida real, também é cego, assim como seu personagem. Verdade que acho que quem via a série nunca imaginou, né? Eu particularmente não imaginava. A série tem essa... Agora ela tá entrando nessa parte aí mais do misticismo, dos vagantes brancos ali, que se você vendo a série você vai entender. A gente tá esperando muito aí dessa 6ª temporada, eu tô ansiosíssimo pra assistir. Temos que ver quem vai morrer, né? quem será? Quem será o premiado da final da 5ª temporada, um personagem muito importante morreu. Cara, um spoiler aí, né, galera? Corta isso aí. Muito bem, depois desse spoiler aí do Rafael, mas fiquem aí tranquilos, eu vou tirar aí na edição. A série deixou muita ponta solta agora na 5ª temporada. Tem vários personagens aí que a gente espera um desfecho, que não seja a morte na 6ª temporada. Com certeza vai ter bastante ainda, cara. Porque o cara, ele diz pode que... Pode ter certeza, vai sobrar um herói solitário lá no final, com certeza. Eu acho que o Trono de Ferro vai ser só um mesmo que sobrou daquilo tudo. Então, a série tá chegando aí na sua 6ª temporada. Ela vale muito a pena assistir pra quem gosta de coisa medieval, de batalhas épicas, assim, misticismo. Como a gente falou, ela deixou várias pontas soltas. A gente espera um desfecho, né, pra essas pontas que ficaram soltas. Muito, e que essa 6ª temporada seja tão boa quanto foram as outras. Muito bem, então, falamos aí de Game of Thrones. Falou aqui das séries que vale a pena assistir. Falamos de 5 séries aí. Recapitulando, House, Elementary, Penny Dreadful, Vikings e Game of Thrones. Todas elas valem muito a pena assistir. E esse foi o Galeragem de hoje. Aquele abraço aí pra quem nos ouviu. Só deixando um recado, é o seguinte, ó. Nosso podcast fica hospedado no Tumblr, galeragem.tumblr.com. Você pode mandar mensagem pra nós através de lá. A gente também tá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook e também na iTunes Store. É só procurar lá, Galeragem Podcast. Se quiser seguir a gente através das redes sociais ou mandar mensagem por elas, é só procurar lá, Galeragem Podcast. Certo, Rafael? É isso aí, galera. Tchau e até o próximo episódio. É isso aí. Valeu!